ZYH 761, onda média 790 kHz, Rádio Chavantes de Ipameri, a sua amiga de todas as horas, uma das emissoras da Fundação Padre Pelágio.